Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de escutar Cachorro Grande Dia Perfeito, ó. É isso aí. E hoje será a playlist da Fer. Eu. É isso aí. Continuando aqui a saga das playlists dos participantes desse podcast, né? Fer, a primeira música que você mandou aqui é música inédita pouca vogal. Isso aí, é uma música, na real é do Cidadão Kane, que foi composta pelo Duda Lendecker, que provavelmente se você não é gaúcho, você nunca ouviu falar dele, mas tudo bem, se você é gaúcho sabe do que eu estou falando. E a Pouca Vogal é uma banda, ou a menor banda do mundo, que é composta por duas pessoas, que é o Duda Lendecker e o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, onde eles tocam, tipo, vários instrumentos ao mesmo tempo. E é um projeto que eu particularmente gosto muito, assim. Eles fizeram algumas músicas exclusivas para o projeto e também pegaram músicas da própria Cidadão Ken, que é a banda do Duda Lendecker, e do Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí, e pegaram algumas músicas e fizeram adaptações para esse projeto. E essa música, que é música inédita, eu acho ela muito interessante e ela questiona algumas coisas, assim, tipo, de pensamento, né? Porque ela fala, quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Eu, pelo menos, interpreto na seguinte, quem é você, Deus, né? Que Deus é esse que se esconde, que ninguém sabe quem é e não aparece pra mim? É uma música que tem uma sonoridade que eu particularmente gosto muito, a música é muito boa, a letra é muito interessante, instigante, e é isso aí, acho que é uma banda gaúcha que eu gosto muito, que eu acho que merece ser conhecida no Brasil, no mundo, por que não? Fez suas regionalizações aí da... já começou com o Dia Perfeito, né, do Cachorro Grande. É. Daí... Bem, então escutem aí. Calçada, vejo que os anos vão chegar. Cada pegada, um jeito de encontrar todo esse nada. O medo de se machucar. Por que tudo isso então? Se não há nada, porque todos temem perder todo esse nada. Vontade de viver na mesma casa. Na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então. Quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Não aparece pra mim. Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que calçada, vejo que os anos vão chegar. Cada pegada, um jeito de encontrar todo esse nada. O medo de se machucar. Por que tu diz então, se não há nada? Porque todos temem perder todo esse nada. Vontade de viver na mesma casa, na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então. Não aparece pra mim. Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Não aparece. A próxima música, pessoal, é Gold Time Lover, Tsukima Switch. Golden Time Lover, eu acho que eu escolhi pra pegar o meu lado de japonesice, né? Então, na verdade, essas músicas não necessariamente são as minhas músicas favoritas, mas são músicas que eu gosto bastante. E ela é a abertura de um anime que é o meu anime favorito, que é Fullmetal Alchemist. É uma música muito boa, eu acho que ela passa um astral legal. A voz fanha do vocalista é muito legal. Não sei se vocês já viram o clipe, ele lá com uma bola de beisebol e coisas assim. O clipe é nada a ver com a música. É, não tem nada a ver com a música. Mas é uma música que eu curto muito, depois que tu lê a letra também, assim, vê a tradução, obviamente, porque em japonês eu não entendo nada. Ela é bem legal. Ela é uma música que, pra mim, ela faz com que eu me sinta feliz ouvindo ela. Ela é uma música que é aquelas músicas assim pra cima, sabe? Pra te animar. Ela tem uma batidinha bem rápida. Exato. Cara, eu acho muito boa essa música. Muito boa. E é a abertura do meu anime favorito, que é Fullmetal Alchemist, né? Então, tem aí meu coraçãozinho nas minhas japonesices. Beleza, então escutem aí. ないよ、もう月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。一貫性のようにそうつぶやいた。わーわーわー。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。 今ない者はどれ。論より証拠なんだ。弱結果を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ。血が過ぎれば暴れんだ。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ。現状の勝率何%か。じわるのは現実な現実。潜む影防止は悪魔か。 don't go mad about it's hanging up the deep. Próxima música, pessoal, Something Beatles. Essa música eu escolhi porque, além de ser... Você nem precisa falar nada, eu acho que na minha opinião... Não, começa por ser Beatles, é Beatles, precisa explicar. Mas assim, eu queria dizer que, além de eu gostar muito... Essa música, na verdade, eu escolhi, além de particularmente eu gostar muito de Something, né? Eu acho uma música muito bonita, ela é muito agradável. Também é uma música alegre também, né? Tipo... Uma música que tem uma batidinha legal, começa lá com um banjo, né? Mas ela, pra mim, tem uma memória afetiva, porque eu fui ver o show do Paul McCartney em 2010. Invejinha. Quando ele esteve em Porto Alegre. E essa, particularmente, uma das coisas mais incríveis que eu já assisti na minha vida. O melhor show que eu já fui, assim, o Paul McCartney com seus 70 anos, ele é uma aula, assim, de disposição, de força, de estar lá sempre... E aí, cara, é 3 horas de show, o velhinho não para de cantar, ele não toma água, ele não faz uma pausa, e é um show sensacional, assim. É muito foda. Eu não sei o que falar, é Beatles, né? Quantos anos você tinha quando foi assistir? Foi em 2010, eu tinha 20. E foi eu, meu irmão, foi meu pai e a minha mãe. E o show, sabe o que era legal, assim, do show? É que tu via gente de todas as idades. Uhum. Daí na hora lá que tava cantando Hey Jude, tu via... Foi no Beira Rio, infelizmente, né? Naquele... Enfim, as coisas nem sempre são perfeitas, né? mas tu via aquele estádio lotado, sei lá, tinha mais de 50 mil pessoas cantando junto Hey Jude, entre outras músicas, mas Hey Jude foi um coro lindo que o Paul McCartney redigiu, acho que por quase 15 minutos, só no nananana, assim, tipo, o público inteiro, cara. Foi lindo, assim, foi a coisa, acho que, eu não sei se... Talvez, provavelmente, talvez no futuro, quem sabe outro show. Mas é um show histórico que é aquilo... É pra vida, entendeu? O Paul Beatles e o Paul McCartney é pra vida. Assim, não tem. É muito foda, muito bom. Então, escutem aí. Próxima música, You've Fallen For Me, CN Blue. Essa música, Mugi, eu só escolhi porque no momento eu ando muito assistindo muito drama coreano. Ah, tá. Isso explica. Eu tô na minha fase drama coreano. Pelo menos essa não é do Super Junior, vai, já me favorece em algum ponto. Eles não são uma boy band que fica dançando, isso também já é outro ponto que me favorece. Essa é a sua música do momento, né? Não é do momento, é uma música... É uma música pra falar do momento que eu estou muito assistindo dramas coreanos. E é uma música que eu gosto, não sei se vocês vão gostar. Eu gosto bastante dessa música, eu acho ela legal. Também é uma outra música alegrezinha que eu curto. E, não sei, é isso aí, é CN Blue. Pelo menos eles não ficam dançando lá em grupo. Isso já é bom. Então... Já é válido. Não é Super Junior. Escutem aí. Uyanido, 그렇게 우리 시작됐나 봐. 처음엔 사랑일 거라고 꿈에도 몰랐는데 그게 사랑일 줄야. 심장이 막 자꾸만 두근두근거리고 날 보면 미소만 흐르고 네 아니만도 모르게 날 사랑하게 된 거야. 넌 내게 반했어 반했어. 달콤한 내 사랑에 녹아버렸어. 넌 내게 반했어 반했어. 광홀한 내 눈빛에 취해버려. Para terminar, pessoal, agora vamos com Querência, Tempo e Ausência, Luiz Marenco. Essa música, para encerrar, eu acho que ela é uma música tradicionalista, linda, e que ela fala muito sobre saudade, sobre estar longe da terra e do lugar que nasceu. É do sul. E da saudade que isso dá e da ausência que tu estar longe causa. E ela, pra mim, é uma música que me diz muito. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu me sinto assim, ela... Eu me emociono quando eu escuto essa música, porque ela é linda. É uma música tradicionalista gaúcha e ela fala justamente dessa saudade que todo e qualquer gaúcho sente quando sai do Rio Grande do Sul. E é o que eu sinto aqui em São Paulo, às vezes, dá uma tristeza, e essa música é linda e é só isso que eu tenho a dizer. O que é de... Você fala tradicionalismo gaúcho. O que que faz a música, assim, óbvio, sem ser de... Começou ali, foi tocado no sul, né, sem ser gaúcha, né? O que que torna ela... Por exemplo, o que diferencia, por exemplo, ela do Cachorro Grande e da Poca Vogal, por exemplo? Não, isso. O ritmo, tu vai... O ritmo, ele é diferente, tu vai sentir isso quando a música ouvir. Sabe música caipira? Sei. Mas não é tão música caipira. Ela tem um formato, um estilo de música, ela é uma música... A forma como ela é cantada, o ritmo e os assuntos. Normalmente, música gaúcha, tradicionalista, não todas, mas no geral, ela fala sobre terra, sobre amor à terra, sobre gado, sobre plantação, sobre a vida do gaúcho, sobre essas coisas, assim. Ela não fala... Às vezes fala de amor, mas de um modo geral, ela fala muito mais sobre como... do Rio Grande do Sul e do que a gente gosta e do que a gente faz e do que é ser gaúcho, do amor. É um ode à nossa terra, é um amor, é falar de amor sobre o Rio Grande do Sul, assim. Então, eu não sei, ela tem um estilo, quando ouvir tu vai entender, ela é bem característica, a música tradicionalista gaúcha. O Luiz Marenco é um dos, hoje, é um dos maiores cantores de música tradicionalistas do Rio Grande do Sul, ele é sensacional. Talvez vocês conheçam outras músicas, como Batendo Água, entre outras músicas. Lindo, lindo, assim. Eu não sei muito explicar, tem que ouvir mesmo, música tradicionalista. Ok, então, pra finalizar, pessoal, escutem aí. Pouco importa onde nasci, busquei rumo e me perdi. Querência, minha querência, desde então me chamo ausência, porque me apartei de ti. Cavaleiro andante das léguas que caminhava, sempre que me aproximava do sonho, correndo adiante, mas me sentia distante daquilo que procurava. Anima, há uma lei que vem de cima na estrada do Tapejara. Tempo que nos separa é o que mais nos aproxima. Quem vira mundo não para, nem tão pouco desanima. De tempo e distância, pra conservar a fragrância da primitiva inocência, me tornei canto de ausência, querência da minha infância. Quem vira mundo não para, desanima, há uma lei que vem de cima na estrada do Tapejara. Tempo que nos separa é o que mais nos aproxima. Quem vira mundo não para, nem tão desanima, quem vira mundo não para.